Ei, tudo bom? Pra saber o sabor da vida, tem que pagar o preço. E ela nem faz ideia de quem você é. Só tá vivendo a vida e seja o que Deus quiser. Ela é pra quem tem e não é pra quem quer. Pro mal ou pro bem, ninguém testa sua fé. Então chega pra cá. Quero te acompanhar. Style é mina, é nice, gringa. Ilumina, combina com a noite fria. Vai, brinde e sai. Tudo em cima, saia curta demais. Ela sabe quem serve, sem medo da vida. Na brisa avisa bem quem segue, se quer ela consegue. Hashtag criminal, sempre quando vai bem louca, sim, blau. Baby, bye bye, pra sua moral. Marginal, fetiche, crime sem álibis. Entre quatro paredes, por um triz, ela vive sem culpa. Como sempre quis, vergonha não tem. Não chora, nem veste carapuça nenhuma. Vida não é desculpa, ela diz, acelera, rasga a curva. O sonho é ser feliz. Just wanna fucking get high, live and let die. Old dubstep, trap, drive, bebe tanto dime, whisky, black cup, fish. Ela ferve no funk, incessante, sem tabu. Cai dentro, colchonete, fight tenso. Sua causa é o efeito que deve ser feito. Tem que ser agora, não tem jeito. Pra saber o real sabor da vida, esse é o preço. Pra saber o real sabor da vida. E ela nem faz ideia de quem você é. Só tá vivendo a vida e seja o que Deus quiser. Ela é pra quem tem e não é pra quem quer. Pro mal ou pro bem, ninguém testa sua fé. Então chega pra cá. Vale nada. Então me diz quem vale. Vira lata no cio, pirada, sexo pirata que invade seu porto, seu corpo. Suada, ela não para. Vampira que é sangue, corta suave, igual navalha. Bang. Ela gosta na cara, goza com o peso da medalha. Nada de dono, virada sem sono. A noite não é criança e hoje ela não volta pra casa. Assim nós vamos queimar igual tofé brasa. E aí, vamos? Marre coragem na mala, sorte e droga. Cobra criada joga. Pouco tempo pra tanta vida, ela voa. Mais leve que o ar, na boa, deixa julgar. Vem pra confundir, não pra explicar. Se presta a explodir, pra neguinho catar. No espelho do banheiro, ela retoca o batom. Que borra, é hora da forra, sua mente viaja no som. Sua causa é o efeito que deve ser feito. Tem que ser agora. Pra saber o real sabor da vida, esse é o preço. Pra saber o real sabor da vida. E ela nem faz ideia de quem você é. Só tá vivendo a vida e seja o que Deus quiser. Ela é pra quem tem e não é pra quem quer. Pro mal ou pro bem, ninguém testa sua fé. Então chega pra cá. De quem você é, não, só tá não. Vivendo a vida e seja o que Deus quiser. Ela é pra quem tem e não é pra quem quer. Pro mal ou pro bem, ninguém testa sua fé. Então chega pra cá. Pra se permitir, hoje eu vou dançar com a vida. Ela só vai dar o que eu pedi. Eu sei, ela só vai dar o que eu pedi. Ela nem faz ideia de quem você é. Só tá vivendo a vida e seja o que Deus quiser. Ela é pra quem tem e não é pra quem quer. Pro mal ou pro bem, ninguém testa sua fé. Então chega pra cá.